que você vai deixar morrer na cachaça o amor da sua vida. Alex e Camargo, paixão em dose dupla. Quinze dias que não paro de beber, tô sentindo tanta falta de você. Oh, sofrência, oh, carência, tá difícil demais suportar a dor da tua ausência. Telefono, você não me atende mais, tô morrendo, mas pra ela tanto faz. Que sufoco, estou quase louco de saudade de estar em seus braços e beijar sua boca. Estou vivendo de lembranças do tempo que era feliz, tempo que a gente fazia amor. Agora está tão mudada e nem por curiosidade ela quer saber como eu estou. Será que você vai deixar morrer na cachaça o amor da sua vida? Me diga, me diga. E o amor que a gente viveu todo esse tempo não passou de uma mentira. Não diga, não diga. Telefono, você não me atende mais, tô morrendo, mas pra ela tanto faz. Que sufoco, estou quase louco de saudade de estar em seus braços e beijar sua boca. Estou vivendo de lembranças do tempo que era feliz, tempo que a gente fazia amor. Agora está tão mudada e nem por curiosidade ela quer saber como eu estou. Será que você vai deixar morrer na cachaça o amor da sua vida? Me diga, me diga. E o amor que a gente viveu todo esse tempo não passou de uma mentira? Não diga, não diga.